Eldorado FM 92,9 em São Paulo e 99,7 em Santos. Nas sintonias dos melhores ouvintes. Regata, a loja náutica mais completa do Brasil. A Regata possui mais de 8 mil produtos e acessórios das melhores marcas importadas e nacionais. Variedade, garantia dos melhores preços e atendimento especializado. Tudo isso com a qualidade que você já conhece. Regata, a loja náutica mais completa do Brasil. Rua Alvarenga 2121, telefone 3030-3400 e Avenida dos Bandeirantes 2829, telefone 5561-7555. Atenção, este veículo está sendo roubado. Para que seu carro não seja roubado, conheça o mais inteligente sistema de proteção de veículos, o bloqueador e localizador TechSeg. TechSeg é antifurto e antirroubo em um só aparelho. TechSeg é localizador. Nos casos de sequestro, monitoração feita através de nossa central. Ligue já, 0 operadora 11 3053-1900. 3053-1900. TechSeg. 11 dias de navegação, a maior regata oceânica de percurso do Brasil. Regata Eldorado Brasilis, uma demonstração de técnica e perícia das melhores tripulações. De Vitória, no Espírito Santo, até a mística Ilha de Trindade. E de volta a Vitória, completando 1.260 milhas de percurso. Vem aí, Regata Eldorado Brasilis. Apoio Marinha do Brasil, Iate Clube do Espírito Santo, FECAI e Prefeitura de Vitória. Realização Rádio Eldorado, a sintonia do navegador. Eldorado FM 92,9 em São Paulo e 99,7 em Santos. Nas sintonias dos melhores ouvintes. Agora 11h59, 21 graus aqui na aclimação. Na Eldorado, um resumo das notícias desta quarta-feira. O presidente do PT, José Dirceu, afirma que o ministério de Luiz Inácio Lula da Silva não será anunciado integralmente neste fim de semana. A Câmara dos Deputados aprova a manutenção da alíquota de 27,5% para o imposto de renda de pessoa física. A possível divulgação do nome do novo presidente do Banco Central nesta quinta-feira faz com que o dólar caia para R$ 3,77. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em alta de 2,73%. Os 15 chefes de Estado e de governo da União Europeia devem ratificar a adesão de mais 10 países ao bloco. O governo venezuelano anuncia a retomada das exportações de petróleo para a Europa e os Estados Unidos. A Banespa tenta manter a invencibilidade na Superliga Masculina de Vôlei diante do Palmeiras nesta quinta-feira às 8 da noite. O parlamento belga vota contra a propaganda de cigarros em eventos esportivos, tirando o circuito de Spa-Francorchamps do calendário da Fórmula 1. A manchete do jornal Estado de São Paulo nesta quinta-feira será: IPC da FIPE indica queda da inflação em São Paulo. Em economia, inflação desacelera em São Paulo pela primeira vez desde setembro. Em geral, SUS não consegue garantir remédios essenciais. Em cidades, acusado de matar a mulher, juiz vai a julgamento. Em esportes, o Santos que ia lutar para não cair. E o Jornal da Tarde traz a seguinte manchete: traficante perdeu 250 milhões de reais com operação policial. Você ouviu na Eldorado as principais notícias de hoje. Próximo noticiário às 6 horas da manhã no Jornal Eldorado. Agora 12:01, eu sou Ronaldo Raci, obrigado pela companhia e um bom dia para você. I'm I'm gonna buy me a ticket out of here. Get on back to my baby's arms. My work's done, been away too long. But I'll be there with you as soon as we get off the phone. I'm going home. I'm going home. Oh yeah. You should have seen me every card, fax, and letter that you sent made me feel alright. I know as soon as I'm there, we'll make up for all the time I've been away. I've got a lot to share. I'm going home. I'm going home. I'm going home to my baby's arms. I'm going home. You know, you, I'm telling you the truth now. I've got to spend this cash, take myself straight home to you. That's what I'm gonna do. I'm gonna buy a ticket out of here. Get on back to my baby's arms. There ain't a thing or nobody gonna get in my way. I'll be on the first thing smoking, man, later on today. I'm going home, oh yeah. sons que você só ouve na Eldorado. Blaze in my days, and by the last begin, I stress off my chest with some sass. Can I get a little love for my peeps in the streets? Brothers killing for colors, hey man, this shit gotta cease. Peace. Nothing, zero, zilch, amounts to what? Nothing, but you've gotta have something, cause we're coming, coming correct, and together eternally, and with a little bit of love, we may live forever. See, it's a time to live, there's a time to die, but when the living gets rough, that's the time I realize I've gotta think twice and use my ears to hear. Children free, walking with Jesus and Jane. Jane was in a turtleneck, I was much happier then. Eldorado.

Eldorado FM, a escolha dos melhores ouvintes. Eu vi o rei chegar. Eu vi o rei chegar. Eu vi o rei chegar. Chegar. love comes high. To build a fire, got to have a fire, and only you. To love like I always do. We love forever, let's never change the mood. Round and round, baby, we go. Where we stop, only we two know. At the end of the night, or end of the dawn. Honey, if we get real cold, you know our love will keep us warm. Yeah, I love you, baby, won't you love me too? Come on, baby, set my heart on fire in the night. And keep the flame burning bright. Honey, if it gets real low, love comes easy, love comes hard. To build a fire, got to have a fire. And only you. The love like I always do. We love forever, let's never change the Você sintoniza Eldorado FM, a escolha dos melhores ouvintes. Thank you. Sons que você só ouve na Eldorado. Thank you. Sunday afternoon. Dourado. Querendo como Deus quiser, tô te querendo como Ele quer. and the walls came tumbling down. For 7 days those horns kept blowing, and the walls came tumbling down. The love of Jericho. Jericho. Now old Rahab mounted, Zion is calling, and the ark was moved to higher ground, and round and round I know. And yes, Rahab, Mount Zion is still calling. Glory. And the walls came tumbling. For 7 days those horns kept blowing, and the walls came tumbling down. For 7 days those horns kept blowing. Now old Rahab, Mount Zion is calling, and the ark was moved to higher ground, and round I know. For 7 days those horns kept blowing. Jerry.